E hoje eu trouxe uma grande notícia para o nosso secretário e para o povo de Pequena Carneiro. Ontem, depois de uma reunião com o governo do estado, o governo traçou o estado em 8 regiões e ele criou uns agentes que ele chama agente institucional, ou melhor dizendo, agentes políticos, que vai representar o governo do estado. E dentre esses 8 nomes, o governo mandou que eu escolhesse um nome, Pequena Carneiro escolhesse um nome para representar uma das regiões do estado do Ceará. E a pessoa escolhida, em meio de todos os secretários hoje, nós resolvemos apontar o nosso querido amigo Erivando Maia, que vai representar todo o município de Pequena Carneiro. Vai representar não só o município de Pequena Carneiro, ele vai representar uma macro-região do estado do Ceará. No mínimo, Erivando vai representar 20 municípios do estado do Ceará. Vocês vão ver aqui, ó, no piquezinho ainda, vocês vão ver um grande posto de saúde, gente. 140 mil reais vai ser construído agora. Filamento 138 está sendo ampliado agora. Aqui mais de 30, quer dizer, quase 300 mil de reais solto nessa região para ser construído e ser melhorado desse povo. Se você chega no piquezinho, você vê o asfalto aqui no piquezinho. Se você vai ali, tem a Praça Azarias. Quando você anda um pouquinho, tem um posto Marilu, que foi construído conosco também. Se você vai lá pro Mulungu, você vai encontrar calçamento, vai encontrar passagem molhada, vai encontrar quadra de esporte tá sendo construída. Se você for para Ibicuã, e tem também ambulância lá no distrito de Mulungu. Se você for para Ibicuã, vai passar no Variante. Se você chegar em Ibicuã, vai encontrar calçamento, vai encontrar praça, vai encontrar creche, vai encontrar ambulância, vai encontrar água tratada, se Deus quiser, daqui uns 20 dias, no mínimo, daqui a 20 dias nós entregamos. E o governador está previsto vir participar dessa entrega lá. Então, vocês têm que ver que tem se feito muito, mas nós temos que fazer muito mais. Várias obras que nós estamos tentando trazer ainda. Nós queremos trazer mais calçamento, nós queremos trazer mais cobertura para a quadra de esporte de Biguando, que é a Torre da Pista. Nós queremos trazer reforma, ampliação para a escola dos Monteiros. Nós queremos trazer melhoria para a escola de Biguã. Tudo isso nós queremos trazer ainda agora. Nós estamos buscando a cada momento mais obras para Pequena Carneiro. Hoje nós reunimos os secretários e temos uma missão. Daqui a 10 dias, eu quero todas as comunidades visitadas, todas, as que não têm água encanada, e é que é impossível fazer botar água encanada. Inclusive a Timbaú dos Vieiros vai ser visitada agora, lá onde mora a família do Douglas. Nós mandamos visitar do Dio e Douglas, Dio e Douglas. Nós mandamos visitar a todas as comunidades. Nós vamos agora fazer um projeto para colocar água em 32 comunidades. Olha, gente, dia 27 de abril agora, 27 de abril, vai ser licitado aqui em Pequena Carneiro R$1.560.000 para ser colocado água no Catolé dos Bentos. Esse recurso vai atender as comunidades de Catolé dos Bentos, região do vereador Xandoca, Cajueiro, Água Fria e Massapê, a outra, Cachoeira 1 e 2, também nesse projeto de R$1.560.000. Vai ser licitado agora, dia 27 de abril. Você vai ver, vai chover de empresa aí. Que ganhar, vem trabalhar. E aí nós licitamos agora R$453.000. Agora, estamos aguardando para dar início à obra de Ipueira, Bonfim, Jucá e Barrinha. Vamos atender 100 famílias nesse projeto. Então, são muitos projetos ainda que nós vamos ter que realizar. E hoje, nessa missão de hoje, nós deixamos os técnicos todos estão autorizados. Aí, em 10 dias, eles me deram o município agora, em 10 dias, vão botar os técnicos para campo, eles vão trazer o município mapeado, com todos os projetos montados, de 32 localidades que tem condições ainda de colocar água. O governo vai colocar primeiro aos primeiros projetos que chegar lá em Fortaleza. E nós queremos ser um dos primeiros projetos a chegar em Fortaleza. E nessa visita dos técnicos, gente, eles vão ver a casa que tem banheiro e a casa que não tem banheiro. Onde o governo agora botar água encanada, ele vai botar água e vai fazer um banheiro para a família. Não vai botar mais só água, não. O novo projeto do governo, eu não estou dizendo que esse que a gente já licitou já vem assim. É os futuros. Os que nós estamos licitando agora, ou o que nós vamos fazer agora, onde a gente disser, tá aqui, ó, não tem água e não tem banheiro. Aí o governo vai fazer a água e fazer um banheiro. E o governo nos deu a missão de fazer isso urgente. Como também, com relação à proteção ambiental, à proteção do meio ambiente, tem um bicho aí chamado fogão ecológico. É um fogão que vem também para ajudar as famílias, melhorar a cozinha de cada família. E no momento que o pessoal for fazer o estudo dos banheiros, vão fazer a adesão das famílias que querem também receber um fogão ecológico. A União já está vivendo essa experiência, nós temos muita coisa ainda para fazer. Enfim, eu quero dizer a vocês do bem querido que era a casa de vocês. Agradecer a cada um de vocês, dizer a vocês da felicidade que eu estou conseguindo viver esse momento. É um momento novo, é um momento diferente, mas é um momento de muita fé. É um momento de muita renovação, porque Pierre Garnier tem conseguido ultrapassar as barreiras, ultrapassar as fronteiras. Está aí um caso bem específico aqui do Erivando Maia, que comprova aquilo que foi dito aqui pelo Dinomes. O bem querer que o governo tem pela gente hoje, levando uma das nossas figuras, um dos nossos secretários, para ser uma pessoa importante no elo que liga o governo do estado e todos os municípios do estado de Ceará. Um abraço a todos vocês e uma boa noite de coração.